quando é noite de lua, lá no bairro onde moro. Vou pra rua cantando para alguém que tanto adoro. Eu pensei que esse alguém, ao ouvir meu cantar, vem sozinha à janela para de perto me olhar. Se alguém de quem falo pra ferir meu coração chega e sai da janela sem me dar explicação, mas um dia hei de ver quando isso acabar, ela então nos meus braços para de novo eu cantar. Na terra, no mar, no céu a lua que brilha tanto, na terra o teu lindo olhar. Quanta alegria sentis ao romper da madrugada, quanto prazer que nos traz também o canto da passarada. Mas tudo isso ainda é pouco pra quem quer viver feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, se eu tivesse teu beijo e nada mais. Quanta beleza existe no céu, na terra, no mar. No céu a lua que brilha, na terra o teu lindo olhar. Quanta alegria se tudo isso ainda é pouco pra quem quer viver feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, se eu tivesse teu beijo e nada mais. Gosto de te ver morena como uma louca no meio do salão. Gosto de te ver no frevo fazendo passo nessa confusão. Gosto de te ver morena como uma louca no meio do salão. Gosto de te ver no frevo fazendo passo nessa confusão. Essa morena quando dança não cansa, não quer parar nem um minuto sequer. Morena da cor de canela tem pena e faz um agrado pra esse moreno que tanto te quer. Morena da cor de canela tem pena e faz um agrado pra esse moreno que tanto te quer. Gosto de te ver morena, uma louca no meio do salão. Gosto de te ver o frevo fazendo passo nessa confusão. Essa morena quando dança não cansa, não quer parar nem um minuto sequer. Morena da cor de canela tem pena e faz um agrado pra esse moreno que tanto te quer. Morena da cor de canela tem pena e faz um agrado pra esse moreno que tanto te quer. Os melhores dias de minha vida eu passei contigo, querida. Porém o tempo que tudo destrói. Quis destruir nosso grande amor. Eu fiquei chorando quando foste embora. Quem sente saudade é quem chora. Os melhores dias de minha vida eu passei contigo, querida. Porém o tempo que tudo destrói. Quis destruir nosso grande amor. Eu fiquei chorando quando foste embora. Quem sente saudade é quem chora. Quando eu chegava juntinho de ti e te beijava com todo carinho, era tão bom o meu viver. Hoje eu vivo sozinho. Os melhores dias de minha vida eu passei contigo, querida. Porém o tempo que tudo destrói, que destruir nosso grande amor. Eu fiquei chorando quando foste embora. Quem sente saudade é quem chora.